descobri o teu amor. Quando a tua luz me alcançou, pedi perdão a Deus e Ele perdoou. Eu chorei, porque Jesus de perto me curou. Porque Jesus minha sede saciou. Porque o Santo Deus me abençoou. Eu amei, e foi por esse amor que eu chorei. E a gratidão eterna eu terei. Por suas pisaduras me salvei, Jesus. Eu clamei, e quando me perdi, Deus me encontrou. Quando eu caí, Deus me levantou. Sondou meu coração e Deus me falou. E Deus me falou.